Thank you. dia, Oxame, é 251 com a Eco. Direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Onde decepto, eu preciso 1-0, segue conforme rota. Transponder 5-4, 4-5, controle no 208. 3-0, autorizado, Guarulhos, eu preciso 1-0, seu bater de acordo 10, por direita da El, Leda, Motiva, 1-208, 5-4-4-5. Correto, cotejamento, chamar pronto, puxa, disposição 05, Xané 6251. Chamado, pronto. Paulo, Salvador, Azul Alfa, Yankee Echo. Não, Yankee Echo, prossiga. Solicito autorização do pátio 3, posição 4 Lima, para posição 3 do pátio 1, do reboque. Enchei seu reboque no pátio 3, reporta na sede do pátio 3, para ingresso no pátio 1, Alfa, Yankee Lima. Ok. Chile 625, no teu estimado, por favor. Azul, Papa Tango, no Denis, prossiga. Gente, bom dia. Salvador, pode confirmar na 62, por favor? Temos confirmando T3171, chamou 4 barulhos. Qual foi o acionário 6162, por favor? Xenega 251, posição 05, tá pedindo push? Tá pronto, posição. Autorizado push, chama ataque, fecha na 6251, na posição 05. Alta próxima, marca azul, no reboque no ponte 3, Alfa e Yankee, na escuta. Azul em reboque, Alfa Yankee November 1, na escuta. Alfa Yankee Echo na escuta. Alfa Yankee Echo, apenas para informação, temos a novidade Yankee Airbus 320, puxando para a saída do pátio 3. Fica atento mesmo, após ser autorizado o ingresso para a posição 03. Ok, aguarda o reboque então. Não, inicia o reboque, continua até próximo a saída do pátio 3, até a aeronave da Yankee Airbus 320. Ok. A direita Índia, ponto Spreck 190, torre 1895, Kinega 10, 16, China 6251. Quem é que está presente? É Tentor Airbus 320, trazendo ingresso Pationo, posição 03, reporta Demi de reboque. Quem copiou? Alfa Yankee F, gente. Bom dia, 62, segundo, autorizado a alinhar e decolar, pistona zero, vento variável. Autorizado a decolar, pistona zero, 251, decolar 231, chama controle Salvador, 120, decima 8. 1218, Sara, 625. Salvador, bateu a Sara 6251. 6251, suba e mantém, 223, 0. Via da El, vigilância. Via da El, também para nível 350, confere 625. 360. 360, obrigado, 625. Salvador, bom dia. Oscar Tchalial. Oscar Tchalial, prossiga. Autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 5. Autorizado, chama a termina de reboque. Oscar Tchalial. Oscar Tchalial. De reboque, chama novamente. Paulo Salvador, Azul Alfa Yankee Echo, informando o término de reboque, aeronave parqueada, posição 3, obrigado e um bom dia. Alfa Yankee Echo, bom dia. 7, desça e mantenha, desvio voo 3060 na proa de Alagoinhas, intercepta chegada a ponto 1016. Salvador, bom dia, tá 3171, informação eco. Pronto, cópia? Cópia. Autorizando Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, nível 300. Decola a pista no zero, primeira curva, à direita, perfil de saída, da El Leda Motiva, onde intercepta a pista no zero, segue conforme rota. Transponder 5452, controle no 208. Rotar 3171, autorizado, aeroporto de Guarulhos, nível 300, decola da 10, curva direita após a decolagem da El Leda Motiva, aviso 10, a primeira aeroguia. 5452, transponder, 1208 é o controle. Correto, cotejamento de uma pronto push, posição 08, tá 3171. Chamando no 8 para o pushback, rotar 3171. Xander 6251, Xander 6251. Recife 1251, Xander 6251. Salve Salvador, Fernando, Rota Charlie Alfa, finalizando o reboque da Ponte 6, bom dia para todos. Excelente, bom dia. 135-97, completa a descida até 2.000 pés, livre elétricos e localizador, ajuste 1.300. Três, Arizona 71, autorizado por Chama Taxi, posição 08. Localizador, o Sérgio 3517. 3517, livre ILS Torre, no 8, decimal 95. Localizador, ILS, no 8, na 5, 2, 9, 7.